Maluco, saca só, rap de verdade, infrator, zona norte, rimando com sabotagem, na pura humildade, é mó satisfação, trincar uma ideia, firmeza pros irmão, direto do mundão, nada de Febem, hoje o microfone é meu refém, rima pra trocar, é o que mais tem. Dadai, zona norte, na rima manda bem. Porém, o que eu nunca vou aturar, vacilão, pede back querendo atrasar, só mano firmeza, banca de responsa, quadrilátero, segura a bronca, de São José, Canão a zona norte, só base pesada, pancada, ideia forte, antes era rebelião, tropa de choque, hoje é revolução, é hip hop, quero ver maluco, quem vai me deter, ideia de periferia, tudo no meu nome, pra ficar melhor pra você, vida do crime é embaçado, não queira conhecer, vou dizer, eu já paguei, veneno de montão, mas compreendi, minha cara é o mundão, infrator tá presente, na rima consciente, ligando pra rapaziada, paz dominou a mente. Segue a sua rota, e daí volta, entra e sai da quebrada sem escolta, se vacilar, se não constar, vai ser ruim de aturar, vai ser ruim de aturar. Segue a sua rota, e daí volta, entra e sai da quebrada sem escolta, se vacilar, se não constar, vai ser ruim de aturar, vai ser ruim de aturar. Na ideia de mil grau, vem sem plágio, sem forçar o vocal, pra desespero, o estresse do paga-pau, que diz que é o tal, que gosta de fazer plau-plau. Quem se empolga no começo não termina legal, é comédia querendo abalar meu lado emocional. Mais que nada, na quebrada vou firme forte, na parada seguindo sozinha, rota sem mancada, dando ideia pro pivete, dá um break no 5-7, canapé bem sangue bom, os truta esquece, mano que vacila na rota, na sequência mãe chora, mano vacila, mano perdido atira, joga pro alto a vida, no jogo urbano maluco, com a humildade eu chego junto, falastrão Loki, que falar demais não dura muito, ninguém lembra de Deus na hora do gatilho apertado, lá em cima eu tô ligado, vai ser cobrado, independente de plano, gatilho apertado, custa caro, quadrilátero é o partido, liberdade é a bandeira, a vida é uma coisa séria, não leve na brincadeira, sem brincar com a sorte, rap pro futuro é um parceiro forte, se liga Loki, se toque, siga sua rota, se vacilar, se não constar, você não vai gostar, não queira conspirar. Segue a sua rota, e daí volta, entre e sai da quebrada sem escolta, se vacilar, se não constar, vai ser ruim de aturar, vai ser ruim de aturar. Segue a sua rota, e daí volta, entre e sai da quebrada sem escolta, se vacilar, se não constar, vai ser ruim de aturar, vai ser ruim de aturar. É da, da, o movimento é cão, KS Bad alemão, guerreiro igual extinção, tipo Vila Macão, tipo favela Canão, bem que vem fazendo jão da favela Leblon. Bem Zé, qual que é? Vem pagando grandão, você se esquece, a chuva desce, faz me rir, nem tem chão. Te lembro várias vezes, tentou me dar Pelé, é Joe, só não morreu porque correu na fé. O Rio do disse várias vezes, não se engrupe tio, se moscar o bicho pega, Deus Brasil baronil. Depois dos filhos não, mas vão querer sua mulher, pra ser guerreiro pode crer, um incêndio na fé. Bem me lembro, Xambau, o terror pra PM, foi nessas é lembrado no crime. Desde pivete o crime sempre perseguiu, sem incentivo, benefício, andou de cheiro que várias vezes deu pinote, pra civil um coiote. Ai meu Deus, o dia em que trouxe o cofre, chegou no sapatinho, decidiu dois tempos, vai dispenso, pode ganhar todo movimento, pra quem é ele era o próprio, terror, sangue nos olhos, o Vaps lá na zona sul, tipo louco, história linda, filme triste, porém, ciladas pra ninguém, beneficia que eu sei. Segue a sua rota, e daí volta, entra e sai da quebrada sem escolta, se vacilar, se não constar, vai ser ruim de aturar, vai ser ruim de aturar. Segue a sua rota, e daí volta, entra e sai da quebrada sem escolta, se vacilar, se não constar, vai ser ruim de aturar, vai ser ruim de aturar. Segue a sua rota, e daí volta, entra e sai da quebrada sem escolta, se vacilar, se não constar, vai ser ruim de aturar, vai ser ruim de aturar. Segue a sua rota, e daí volta, entra e sai da quebrada sem escolta, se vacilar, se não constar, vai ser ruim de aturar, vai ser ruim de aturar.